Continuo. Não importa o tamanho do muro, derrubo. Violações são passadas, não põe no resumo. Não. Vivem à base de pouco e acha que é muito. Tudo bem se disserem que perdeu. Não deve achar que pense assim. Não. Tudo que querem é ver seu fim. Foi errando na vida que aprendi. Tentando levar uma vida melhor, fazer virar meu trampo melhor, pra chegar de um jeito melhor, um objetivo alcance melhor. Pra ter Grammys na minha sala, baby não fica sem graça. Se tiver objetivo, lute sem perder o foco. Acharam que na derrota era mais fácil? Agora cês estão ligado que é mais embaçado. Se pressas, beat, sente a vibe. Mais um drink, my new party. Tudo tem sua cota, nego. Mas eu tô sem rota, nego. Pressas, beat, Sente a vibe. Mais um drink, my new party. Tudo tem sua cota. Mas eu tô sem rota. Liga os manos pro jet. Solta o trap, é a meta. Traz os balde com gelo. Porque a noite é festa. Eu não tô pra julgar ninguém. Cada um sabe o que faz, mano. Eu não sou Deus, eu não mando. Mas meu trampo eu comando. Eu não tô pra